Zoro Trip 5219 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback, você não acha, Vitor? Autorizado, 5219. Bravo, botando Juliette, cabine de quilo. Juliette, Quebec, quilo, suba para 1000 pés. É o divulgo visual, informe através do farol da barra. Ah, você está mantendo real no 1000 pés. Valeu, 4206, o próximo táxi tem 1-0 a bordo, 2 horas de Maceió, que é. Pro 206, siga o TAN, no ponto de espera 18-6, ajuste 1014, confirme o PAB. 1-0, 110. Gente, 110, bom voo. Aqui, então, sai do TAN e ponto de espera da 1-0, 1-8, ponto de abril, 4206, cuidado. Para o táxi, 3629, 125 a bordo, 4 horas e 15, galera. 629, táxi de Índia, no ponto de espera 18-6. Ajuste 1014, bom voo. 1014 agora, Índia 18-6, obrigado, boa, bom final de semana. Salvador, Tânia Bravo. Tânia Bravo, sede. Irá para Salvador ou irá sobrevoar o setor? Não, vai sair para animar agora, pô. Confirme? É, vai sair animado, pô. É impossível copiá-lo. Próximo, sai na sua arma, sai na bomba. Ok, sem rimar. Para o cruzamento. Os Tanguinha Bravo, chame torre na frequência 1-9-9-12. Seja o camarada, Tanguinha Bravo, vou mandar o W verificado para o rabo. Torre no 9, sigo azul que sai do parque no ponto de espera 18-6-12. A gente meta todos, vamos lá. Ciente, seguindo a aeronave da Azul, que está no pátio principal, confirme 108-612, a torre? Afirmo, 108-6, 1014 no ajuste, mão louco. Ok, 108-6, 1014, obrigado. A 201, não chame C3 de cifra, frequência 251, na alterna 13325. Ficou na secundária 13325 para o 6201, no bom dia. Tranquilo, livre com a sua coordenação. Salvador, boa noite, TAM 3629, decolando, só escuta. TAM 3629, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, CDDF. 360, com referência possível, vai direto Leda? Obrigado, Leda, 3629. Direto Leda, TAM 3629. TAM 62, descending to 2000 feet, QNH104, clear to final. IOS pode ser abaixo localize. Descend 2000 feet, QNH104, switch ambulance 460. Controle Salvador, muito boa noite, 4206 da Azul, cruzando 1180 para o 350, na Puca, Caju. Azul 4206, contato radar, suba para nível de voo 350, Seda Puca. 350, Puca, 4206. Fortaleza, via Pesulu 19, decola pista no zero, cover à esquerda, sai da Momo, tração forte. Momo, tração forte. Sim, confirmando. Forte. Controle da 0.8, acionando 5154. Oriália, se pra outro lado aí, Lombo Zero. Clear the final ILS 462. Clear for the final approach ILS X-ray, runway Lombo Zero, ou seja, Samulas 462. Roger, 462. Tan 3629, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.25. 351 3325, boa. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar e transição Frote, Foxtrot, Romeu, Oscar, Tango Índia. Ok, obrigado. Azul 4206, chame centro, Recife, frequência 126.85, alterno no 34.5. Alternativo, Recife 2.85, e alterna 345, Azul 4206, obrigado, boa noite. ILS X-ray runway 10. Fast 62, contact Tower 118.6. 118.6, thanks for the ISO, it's ambulance 462. E como é que está? É, confirma o POB, o Max Delta, ali vai ser nosso, tá? Confirma o POB? Salão 3, o navio 430 chega na mar e desce para nível de voo 050, QNH 1014. Aguarda 3894. Do 340 Guarulhos, decolando da 10, curva direita, da Elleda Bridge, 208 o controle, 51553. Resposta pushback, 3897. 3897. É só o voo no 645, boa tarde, informação, nenhuma autorização, Vitória. Voo no 645, Vitória, 360 VFP, Whisky 50 da Golf, 10, curva direita, saída da Elleda Eld. Controle 20.8, aciona 5152. Toda chegada bom, e desça para 4.000 pés, QNH 1014. 4.000 pés, comunicador de na chegada bom, voo 9.7. A informação que temos é ali, mano. Quem chegou no 9.7? Salvador Craft, good evening. Swiss Ambulance 462, locating an runway 10 off taxiway Echo. Four 462, clear taxi via taxiway Alpha, just confirm your apron. Taxiway Alpha and stand casual, Swiss Ambulance 462. Confirme o apron, 25. Stand by, 1 minute, 2 seconds, is that on the floor? Swiss Ambulance 462, we have actually Swissport handling, but we do not know actually our apron stand. So can you check this up for us? Position before next intersection and by 462. Disregard. Approve taxi via Juliet, April 1. Lima, Mike, report Quebec, 462. Okay, next Juliet, April 1, Lima, Mike, Quebec, Swiss Ambulance 462. Bono 971, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo 230 nós. 394, direto Duna 2000 pés, Kennedy na 014. Gol no 645, puxa estacionamento, posição 4. 345, puxa contato. Mantenha a velocidade até mais próximo de Duna. Gol 236 para pushback, acionamento normal. 236, aguarda. Aguarda. Uno 236 autorizado, puxa a ponta no saco. Autorizado, vai chamar para o saco, Uno 236. Swiss Ambulance 462, solid ground. Go ahead, 462. Okay, it was requested for you to stand by 1 minute, please, because they are checking about the aduana for you. If it would be possible to make your apron, apron 4, or probably you would have to enter the apron to your left, apron 3, and then proceed to apron 4 later, okay? That's complicated, I want to 462, thank you very much. Okay, stand by for notice about 1 or 2 minutes, please. Okay, holding short for this, please, come on, 462. Approved text via Juliet April 3. April 3, okay. Via Juliet April 3, this is on the 462. April 3, is this April, left side, okay? We have to find it out, this is on the 462, thank you. Solo no 645, pode para táxi, seu AB 92 3, 23, campo 1, 2, Gol 1, 2, Gol no 645, táxi AB Índia, ponte para 2895, legal no 0, no 4 de 14, 19, confirmo? Aí confirmo para ouvir, táxi AB Índia, ponte para 2895, legal no 0, no 4, Gol no 645 2895, seu AB 92, boa. Tive 5219, chame centro Recife, frequência no 2000, decimal 0, até no 28, decimal 8. Recife 260, 288, Tive 5219. Colo 971, desça da 3 mil pés, reduz a velocidade para 2109. 2109, reduzindo, desce 3 mil pés do 1971. Então, 3894, autorizado a final do procedimento ILS X3. Autorizado a final do ILS X3, 3294, portaria de procedimento. And ground from the Swiss Ambulance 462 again. Yes. Will this be the final parking position for the night, for this aircraft? Please. speed final parking position for this aircraft, or do we have to move the aircraft later on? Okay, you have to check with the ground staff there, okay, because there are restrictions about parking in this apron for long stays, okay? So you have to check with the ground staff, and then if necessary, you will move the aircraft, okay? But I can tell it now. Okay, that's copy. Thanks a lot. See someone at 4:16. Contato do gol 1236 com 166 a bordo. Tá aqui via Índio, ponte para Dona Zero, 2295, negar 10 no 4. Hoje em 2, 1 no noite, é só 6:12. Só um minuto, por gentileza. Retornando, ele está com 66 a bordo, retificando 66 a bordo, 3:50 alternando, retos. Livre táxi, Índia, ponte para Dono 0, 2895, negar 10 no 4, Gono 236. Entra no 014, no ponto certo, 218, 95. É Papá, Romeu Bravo, Serra Serra, mantenha as condições visuais. Que é legal, no 0 no 4, reporte no rotatório, visão com campo. Vai reportar, o destino de Serra Fria é bonito, cara, é fria. Mantenha nos corredores, Papá, Romeu Bravo, Serra Serra. Tá, tô assistindo nos corredores, tá, então, balão de Gol 645. Gol 645, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, não solicita a pôr de Leda, tá presente? Tá ligado o Leda, Gol 645. 645, quero do Leda. É, Papá, Romeu Bravo, Serra Serra, confirma a procedência. Já arrematando a parte do ar, cara. Essa é a confirmativa do equipamento. É um Romeu 66, cara. Salvador, você tem sua parte para utilizar a DLS, velho. 394, semi-torre, 1 no 8.6. 16, boa noite, você tem sua parte. Gol 971, desça para 2.000 pés, utilizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Informo que o tráfego do precede está 11 horas e 5 milhas com 150 de graus de pitch. Positivo, CENTE, 2014, reportaremos estabilizado. 7-1. Fala, Gol. 1236. 5. O Xerano é 6259? Não, gol no 236, qual a frequência da torre 186? Afirmo. Ok, obrigado. Do localizador, gol 1971. 1971, reduz a velocidade para aproximação, estime torre 1 no 8 decimal 6. 18,6, boa noite. Bono 645, chame Centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 251, 33, 25, boa noite. Guarulhos, flight level 360, vai ao peso 10, after call from 10, right turn, dial departure, after lead-down, after breathing position. Departure control 120, decimal 8, squawk 5150. Report that push startup, channel 6259. Salvador, boa noite, serviço 4-3, Foxtrot. 3894, via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, Tango 1979, pra você escutar. 971 Alfa Juliette, portão 02. Check, tá ligado. Salvador Ground, Swiss Ambulance 462, request as Delta for repositioning. Start up, report red stack. Start up and proof, will call Swiss Ambulance 462. Vamos lutar 3897 na 5, puxa acionamento. Aguarda para o push 3897. Aguarda. Check your radio. And standing by to push, Frenetic, show final line. Roger. Leve até a Serra, parte visual com local de pouso. Vai apertar visual, Serra. Ligou no 236, decola, saída Momo, passando 1800. Mono 236, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Momo. Saída Momo, 370, 236. Pode voar direto Cogbo. Autorizado, Bono 236. Ok, direto Cogbo para o 236. Certo, autorizado, puxa portátil. 1897. Ambulance 462, stand 813, request taxi 814. O Oceana 6259, clear pushback, sarado, report red stack. Clear pushback, sarado, report for that, Oceana 6259. Coordenação com o Centro Recife, com 236. Por gentileza. Com 236, o Centro autoriza direto para ti. Para ti, obrigado. Você acha me o livro de sua coordenação? Livre, grato, Serra. táxi DOV 209, autonomia de 3 horas e 50, Antônio da Leão. Confirma pro B, 3897. 209. Segue o avião via Índia, ponte para todos, 895, negal no 0 no 4, 3897. Confirma? Achei via Índia, ponte para dono 0, 28. Decimal 612, confirmando, que negal no 0 no 4. 28612, via Índia, 3897. Nova do Ground, check your radio, ok? Channel 6259, confirm POB. 161. Abriu o taxi da Índia, road point 190, call tower, 108 small. 6, Canadian 04. Roger. Ambulance 463 is anytime ready for taxi, the air pulse behind us is inside. Roger, approve taxi via April 1. Lima. Might report Quebec. Swiss Ambulance 462. AB gate 07 to April 1. Follow the follow car until taxi Lima. Follow the follow me car via apron 1, Lima, Michael, code and report to that, Swiss Ambulance 462. Oh, now tower 18.6. 18.6. Departure, Oceanair 6259. Oceanair 6259, with a contact on departure, climate flight level 360, dial departure. 360, dial departure, Oceanair 6259, request leader, flying heading leader. Clear, 6259. Clear direction, leader, Oceanair 6259. Find direction in the ocean air 6259. Olha, tá 3897, passou 1500 pés. Tá, 3897, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, pode voar lida, tá 3897? Autorizado, 3897. Lida, obrigado. Oceania 6259, contact Chief Center, 125.1. If unable, 123.25. 123.25. 123.25. Roger. Thank you.